Podcast constitui basicamente o conteúdo áudio disponível na internet, ao qual se pode aceder através de um computador ou leitor de MP3.